roxinho no seu pescoço. E toda noite você some feito um sol. Ele já viu que você faz amor sem gosto. Que outro peixe tá mordendo seu anzol. Amor sem gosto. Que outro peixe tá mordendo seu anzol. Ele fecha os olhos porque te ama. Até gosta dele, mas você não ama. E o que tá faltando lá? Tá sobrando em minha cama.